tudo pra te encontrar. Tenho que chegar cheiroso, sou um preto vaidoso, iaia. E eu sempre ando na linha, e na linha eu quero sempre andar. Pra você parar na minha, e na minha de vez se amarrar. Tenho que chegar nos trilhos pra você logo se apaixonar. Tomei banho de boutique pra poder ficar mais chique, arrasar. Pra entrar no seu caminho, tenho que andar certinho. Eu sei que seu charme tem magia, e foi nele que eu me amarrei. Morre no seu coração, moque, pego de paixão ao bem querer. Que amarração eu e você, passo de união, morre no seu coração, moque, pego de paixão ao bem querer. Tudo pra te encontrar. Tenho que chegar cheiroso, sou um preto vaidoso, iaia. Eu sempre ando na linha, e na linha eu quero sempre andar. Pra você parar na minha, e na minha de vez se amarrar. Tenho que chegar nos tempos pra você logo se apaixonar. Tenho um banho de boutique pra poder ficar mais chique, arrasar. Pra entrar no seu caminho certinho, eu sei que teu charme tem magia, e foi nele que eu me amarrei. Morre no seu coração, noque, cego de paixão, não bem querer. Que amarração eu e você, passo de união. Morre no